você tem o ideal, então vá alcançá-lo. Não, não, não me diga que não vai conseguir. Se quer algo na vida, tem que insistir. Ninguém irá lhe dar nada de mão pesada. Aonde você for, a porta estará fechada. Arrebente-a com força de vontade. Arranque dela sua própria personalidade. Nem tudo está perdido, você vai ver. Existe um talento dentro de você. Diga de uma vez não às drogas. Tenha certeza que não se arrependerá. Isso aí é só você quem pode fazer. A mudança está aí dentro de você. Você tem um futuro, pode crer. Não me diga que não quer saber. Diga não, diga não. Você tem um futuro, pode crer. Não me diga que não quer saber. Diga não, diga não. Ei garota, vem cá, vamos conversar. Não desanime, não abaixe a cabeça. Não, não, por favor não chore. No que precisar, você pode contar comigo. Aquele cara te deixou na pior. Dois filhos, veja só. Bem que sua mãe havia lhe avisado pra você não se envolver com aquele otário. Tudo bem, agora isso já passou. Pense no futuro, cuide bem dos seus filhos. Olha lá, aquela sua amiga agora entrou numa de fica nas esquinas. Eu não sei aonde isso vai dar, mas tenho certeza que boa coisa não será. E você, agora o que vai fazer? Tente ajudá-la porque você pode. Vamos tentar trazê-la de volta. Faça seu papel, não virando as costas. Eu já disse, ela pode, assim como você. A mudança está dentro de você. Você tem um futuro, pode crer. Não me diga que não quer saber. Diga não, estrague. Diga não, diga não. Você tem um futuro, pode crer. Não me diga que não quer saber. Preste atenção, eu, você, nós somos irmãos. E podemos ajudar uns aos outros. Resgatar nossos irmãos que se afundaram no poço. Não pense que não poderia acontecer comigo, você, você ou você. É simplesmente uma questão de tempo. Nosso dia a dia vai de mal a pior. Nosso cotidiano, AIDS, crack, pó. A polícia não dá boi pra pivete. Se pegá-lo na surdina, esquece. E você diz que cada um tem que ficar na sua. Nós podemos tirar nossos irmãos das ruas. Você tem futuro, eles também têm. A chance que você teve, dê a eles também. Não, não me diga que não quer saber. Eles têm um futuro, pode crer. Você tem um futuro, pode crer. Não me diga que não quer saber. Diga não, diga não. Você tem um futuro, pode crer. Não me diga que não quer saber. Diga não, estrague. Diga não, diga não. Diga não, diga não. Diga não, diga não. Diga não, diga não. Diga não, diga não.